com os campos cobertos de um verde lindo, riachos, cachoeiras e um maravilhoso e grande lago. Havia nesta fazenda muitos animais e aves. Bois, carneirinhos, porquinhos, grandes e imponentes cavalos e um enorme galinheiro cheio de alegres pintinhos, galinhas, patos e outras aves. Um dia, Dona Pata procurou um canto bem sossegado e aí fez seu ninho, onde pôs uma porção de ovos, começando a chocá-los. Lá ficou Dona Pata muito séria e compenetrada, à espera de que o tempo passasse e os patinhos nascessem. Depois de muitos dias, estava Dona Pata dormindo tranquilamente, quando acorda assustada, pondo-se a gritar. Venham todos ver, venham depressa. Meus filhinhos já começaram a bicar os ovos para sair. Devem ser lindos, meus patinhos. Vejam este aqui já com a cabecinha fora do ovo. Ah, meus filhinhos, como são bonitinhos. E realmente os patinhos começaram a sair de suas cascas. Eram muito espertinhos, de olhos vivos e com a penugem bem amarela, como todo patinho novo. Punham suas cabecinhas fora do ninho e ficavam maravilhados com a linda paisagem que viam. Mas, de repente, Dona Pata ficou muito preocupada e pensativa. Ué, por que será que logo o maior ovo ainda não foi bicado pelo patinho que está lá dentro? Estou ansiosa para ver. Pelo tamanho, deve ser um patinho muito grande e forte. Bem, o jeito é esperar. E foram passando os dias e nada do patinho sair de dentro do ovo. Um dia, o ovo começou a se mexer e partiu-se. De dentro dele, saiu um patinho todo cinzento, bem maior que os outros, mas muito feio e desajeitado. Satisfeita e orgulhosa, Dona Pata, assim que os patinhos aprenderam a andar, levou-os ao lago. E lá foram eles dando gritinhos de alegria ao pensar o que seriam as brincadeiras dentro d'água. Ai, coitadinho do meu patinho cinzento. Todos os outros nadam tão bem, mas este, a toda hora, parece que vai se afogar. É tão sem jeito. Com o passar dos dias, mais aumentavam as preocupações e tristezas de Dona Pata. Seu filhinho grande e cinzento não só era muito desajeitado, e além disso, todos os outros patos e patinhos não queriam nada com ele. Todas as vezes que o pobrezinho se aproximava para brincar, era logo repelido e até era preciso que Dona Pata o defendesse para que não o machucasse. Mas se sua mamãe, Dona Pata, ficava triste, mais triste sentido, ainda ficava o patinho feio, que não conseguia fazer amigos e brincar como todos os outros. Todas as aves o perseguiam. Eram galinhas, patos, gansos, marrecos, todos brigavam com ele. E foi ficando tão triste que um dia resolveu fugir. É, acho que este é o único jeito mesmo. Bem que eu gostaria de ficar aqui e brincar com todos os outros, mas ninguém me quer. Até mamãe, coitada, como tem sofrido por minha causa. É, vou bem pra longe onde não haja ninguém. Assim poderei viver sozinho sem aborrecer ninguém com a minha feiura. Mas que culpa eu tenho de ser tão feio? E muito choroso, lá foi Patinho embora. Andou muito pelo meio do mato. Um dia, ouviu uns tiros. E com o coraçãozinho aos pulos, correu a se esconder. Mas de nada adiantou. Logo um enorme cachorro apareceu e ao vê-lo correu a cheirá-lo, olhando meio admirado. Mas depois de farejá-lo bem, deu as costas e se foi embora. Uf, Que alívio! Acho que sou tão feio que nem um cachorro quis nada comigo. Ainda bem, se eu fosse um patinho bonito como os outros, talvez ele tivesse me levado. Uf! E lá se foi o patinho feio às pressas, procurando ir para bem longe daquele lugar tão perigoso, cheio de caçadores. Quando deu por si, estava próximo a uma casinha muito bonitinha. Foi logo apanhado por uma senhora já bem velhinha, que animada o apanhou, pensando ser uma patinha que poderia fornecer-lhe deliciosos ovos. Depois de algum tempo, vendo que não conseguia alguns ovos, a velhinha zangada mandou embora. Lá se foi novamente triste, enquanto via o gatinho e a galinha que riam às suas custas. Eu sei que sou feio e não sei fazer quen-quen como os outros patinhos. E não sou lá muito bom nadador. Mas como eu gostaria de ter uma porção de amiguinhos. E já estava desanimando novamente quando surgiram algumas crianças que o levaram para casa. Mas o patinho feio, pensando que quisessem maltratá-lo, começou a pular e a esvoaçar pela sala, derrubando o litro de leite, a farinha de trigo e quebrando uma porção de bibelôs. A mãe das crianças, já zangada com tanta desordem e algazarra, saiu correndo atrás do patinho com uma vassoura na mão. Lá se foi ele outra vez correndo desesperadamente para o mato. O tempo foi passando e o nosso patinho feio foi crescendo. Suas asas já eram fortes e seu corpo coberto por novas e bonitas penas. Já então, ele voava e conseguia ficar muito tempo no ar sem ser preciso pousar. Que bom! Já posso voar onde quiser. Mas até quando continuarei assim tão sozinho? Certo dia, num de seus longos voos, sem saber como, foi parar num lindo jardim onde havia um maravilhoso lago com águas muito azuis e límpidas. O jardim estava todo florido e a claridade daquele dia fazia com que ficasse ainda mais bonito. Avistando lá de cima umas aves no lago, tão lindas como jamais havia visto, resolveu descer. Ah, que bom se eu pudesse viver junto destas aves tão maravilhosas. Eu nunca vi coisa igual. Não são patos, galinhas e nem marrecos, pois estes eu conheço bem. E o patinho feio, com muito medo, já esperando como sempre ser mandado embora, foi-se chegando junto às outras aves. Mas as águas do lago eram tão limpas que sua imagem se refletia perfeitamente. E qual não foi sua surpresa ao constatar que havia se tornado uma bela ave de penas lindas e pretas? Era igualzinho àquelas aves que estavam naquele lago, apenas as outras possuíam penas brancas. Mas admirado e comovido ficou ainda quando as outras foram se chegando para perto dele e começaram a acariciá-lo com o bico. Como estava contente e feliz! Oh, como sou feliz! Que bom ser recebido aqui! Ficarei para sempre com elas e vou ser um bom amigo de todas. Nem se importaram com as minhas penas pretas. E cada vez mais ficava o patinho feio, admirado e intrigado com tantas gentilezas. Todos curvavam a cabeça respeitosamente quando ele passava nadando. Certa manhã, quando algumas crianças se aproximaram correndo do lago, ele ouviu. Vejam ali que lindo cisne negro! É o mais bonito de todos! Vamos jogar estas migalhas de pão para ele? Aí então o patinho feio, que tanto sofrera, ficou sabendo que na verdade não era um simples e feio patinho, mas era um imponente cisne negro de rara beleza. Certamente o ovo da qual nascera fora por um engano colocado no ninho de Dona Pata. Mas agora estava feliz, tão feliz, que esqueceu todos os apertos e tristezas que passou e viveu para sempre entre seus novos e verdadeiros amigos.

Coitado do Bolinha. Quando fugia do circo, passou tanta fome e apanhou tanto que agora é o ursinho mais feio da floresta. Foi uma bela lição para os bichinhos, que são prosas e orgulhosos. Não foi, meus amiguinhos? Um urso muito orgulhoso, que se chamava Bolinha, zombava e sempre dizia: eu sou ou não sou uma gracinha? Entretanto, lá na floresta, um dia ele surgiu, feio e muito cansado, pois do circo ele fugiu. Meus amiguinhos, existe na minha floresta um lindo jardim. Entretanto, é um jardim completamente diferente dos jardins que vocês conhecem. Porque neste jardim, as flores falam, brigam, cantam e choram como qualquer um dos meus amiguinhos. Um dia, resolvi fazer um piquenique neste maravilhoso jardim encantado. Acordei bem cedinho, preparei a minha cestinha de piquenique com sanduíches de cenoura assada, bolinhos de cenoura e, para variar, algumas cenouras cruas. Preparada a cestinha, parti em direção do jardim encantado. Chegando lá, encontrei na entrada do jardim uma planta de nome Espada de São Jorge, que com uma voz muito grossa disse: sou guarda do jardim, seja bem-vindo. Divirta-se bastante no jardim encantado, coelhinho. Fiquei muito contente com a maneira carinhosa que fui recebido e continuei andando. Nisso, ouvi uma discussão em altas vozes e fui me aproximando para saber o que estava acontecendo. Vocês não imaginam a minha surpresa, pois vi um copo de leite discutindo com um jasmim sobre uma briga entre o cravo e a rosa. Então perguntei: que história é essa, seu jasmim? E o seu jasmim respondeu: acontece o seguinte, coelhinho. Outro dia o cravo brigou com a rosa. Eu acho que o cravo tinha razão em brigar com a rosa. No entanto, o copo de leite não é da mesma opinião. Por isso estávamos discutindo. Fiquei muito interessado na história da briga do cravo com a rosa e perguntei: como foi a tal briga? E o seu jasmim contou: o cravo tem 20 folhas, a rosa tem 21. O cravo brigou com a rosa, porque a rosa tem mais uma. Procurei saber onde estavam naquele momento o cravo e a rosa, e o copo de leite respondeu que deveriam estar na escola da dona Hortência, a professora do jardim. E assim, com a ajuda da dona Hortência, mostrei e ensinei ao cravo e à rosa como é feio duas flores tão bonitas brigarem. E os dois prometeram que nunca mais brigariam. Eu tenho certeza de que vocês não fazem isso. Não é, meus amiguinhos? Um dia o coelhinho, jardim encantado, foi fazer piquenique e ficou muito zangado. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo triste ficou e a rosa envergonhada.